City Air Force 2281, control, Squawk 8 Dan. Está autorizada a chegada da Mari, ajuste agora no 095 e desça para 2000 pés. 1052 mil na Mari, 2281, the rate again, taxi 67 miles northeast from Salvador. A flight to Bonfi, to Bonfi arrival, runway 10, altimeter 1015, to descend until 5000 feet over. Solo 21.9. Deixa eu ver qual o número. 5728, bom dia, Juliette, 5728. 5728, taxa 2 Alfa, Juliette, partiu no portão 4. Alfa, Juliette, partiu no portão 4. Hotel Kilo na escuta pra quadra? São Paulo Congonhas então, nível 220, via Whisky 1, Bravo Golf Charlie, e o restante conforme a rota do plano, decola pista no 7, curva direita, sai na subida da El, Leda para Leda, direto Ilhéus, ou liberação, junto ao controle em 120, décima 8, 14.18.95. Achando inicialmente o código 5200. Gabriel, 732. Cotejamento em frente à área está no POB de 06-18-6 para ataque de colagem, Oscar, até o quilo 18-95, aí já do Papá Valência, número 3 para 4, só um instante, por gentileza, escute hotel, 1015 notímetros. 1260, aprovado Recife, nível de voo 390, 390, via Upper 58, estratégia da cola, mantém reta até cruzar 2 VP da terceira milha, após curva direita, perfil de, a curva esquerda, perfil de subida Puca, Jama, transição Caju, controle 120, 18, torre 18, 95, acione o código 5447. Autorizado Recife, nível 3, 9. 0, Aperisk 58. Saída com Caju, Jambo, Jambo, com transição com Caju. Mantém o eixo de colagem até 2, do pé ou 3 milhas, após curva à esquerda. Controle 208, transponder 5447, com 260. Sigo 447, correto, portão 8, chamando para o feedback somente. Agora para o feedback somente, gol 1260. 35595 na escuta 4. Privativo, pronto na 4. 35595, autorizado Salvador e Léo, nível de voo no 40, decola pistão no 0. Mantém a reta até cruzar 2 mil pés, terceira milha, após curva à direita, perfil subida coral. Controle 120, décima 8, 21895, acione 0260, 5595 da Trip. Meu transponder? 0260. Ok, autorizado 140, decolada 10, curva direita, coral, 208, controle, 2914, 0260, transponder. Trip 5595. Correto, cotejamento, chame ponto pro chassi, né? Tá pronto para o pushback, na frente. Reporte pro táxi, o Trip. Mandará. Índia Delta Papá na escuta, qual vai estar? Índia Delta Papá, Valença, no meu pé, via corredores, a checa já pega, controle 120, décima 8, 218, 95, acione 0, 127, Papá. Roger, maintain the altitude now, you are 45 miles out. Maintaining 5 there. Correto, India Delta Papá, ajuste no 05, reposta no ponto de espera da Papá. Gol 1738, Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chama a torre. 1895, gol 1738. Visual descending until 2000, you are clear. Baixado, leve pouso na 10, 1732. Fim de data, papai, reposta alinhada, pronto. Está 5 milhas e meia para Itape, distância Duna, 16 milhas. Está autorizada a aproximação em Helena. 3, autorizado, está 3 e 9. Post 2281, leaving 4000 on visual flight direct to Duna. Daytona, Air Force 2281. Tácio Trip 5595 com 55 a bordo, 3:30 de autonomia e alterna Salvador. 5:53:30 aqui no alternado, táxi autorizado via Pátio e Índia, ponte espera no zero, torre 1895, altímetro no zero, 5 boa viagem, trip 5595. 5595. Gol no 260, no 8, para feedback acionamento. A saída da trip está passando a cauda, sentido ponte espera, após a passagem, chame para o táxi. Após a passagem, feedback acionamento. Pode passar de aeronave. Claro para o táxi, voo no 260. India Delta Papá, totalmente pronto. Atenção nas cheiras de turbulência do Boeing da Gol, autorizado a decolar na 17, vento 110 graus e no 2 nós. O Gol 1738 no solo aos 21, livre direito chame solo e 121 decimal 9. 219, gol 1738. Torre, trip 5595, prato com ponto de espera pronto. Alô, Salvador, bom dia, gol 1738, livrou. Zona localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, trem 3, 1, 9, né? Trip 5597, alinha e mantém cabeceira 1-0, a partir da Charlie. Alinha e mantém cabeceira 1-0, a partir da Charlie, o Trip 5597. India Delta Papá decolada aos 2-2, chame controle no 20.8. 1-2-0-8. India Delta Papá, controle. Colado na sua escuta. India Delta Papá, mantenha meio pé e chame no travesse farol da barra. Catará, travesse farol da barra, mantendo meio pé. Salvador, bom dia, San 3198. San 3198, bom dia. Ajuste no 015, continue em aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. 1-0, San 3198. Salvador, está passando o Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, reporte para táxi. Oscar Hotel Kilo já está acionado para táxi 5, táxi 3 a bordo. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponte espera 1-0, tô 1-8-95, altímetro 2015. O gol 1-2-6-0. Deve táxi via Pátio Índia, ponte de espera 1-8-95. Com 2015, gol 1-2-6-0. Hotel Kilo, aguarde autorização para ingresso na 17. Vai para o Hotel Kilo. 738 para ingresso no pátio. Exato, portão 5, 738. Para o gate 5, gol no 738. Autorizado ingresso, vai reportar alinhado, pronto, para o Hotel Kilo. Trip 5, 5. 595, decolador 24, some controle 120, decimal 8. 208, é volta a trip. Então 3198, livre pouso 10, vento 090 graus, 129. Livre pouso, 3198. Salvador, bom dia, o trip 5595. Trip 5595 ao controle, está em contato, radar suba sem restrições para o nível autorizado e vou em direto coral. Direto coral, trip 5595, sem restrições, eu não corto zero, trip. Então, 3198 no solo, aos 25, livre direito, chame solo, 121, decimal 9. 319, bota. Oscar até o quilo, tá alinhado e pronto, no 7. Oscar até o quilo, aguarde 10 segundos para a decolagem. Vai aguardar, Oscar até o quilo. Certo. 1260, ali, decola cabeceiro no 0, vento 100 graus, 129. A linha decola no 10, vou no 260. Pode ficar até o quilo, autorizado decolar cabeceira no 7, vento 100 graus, 129. Autorizado decolar, já para até o quilo, bom. Vitor Uniforme, descendo para 2000 pés. Para sua informação, tráfego 1 hora, 10 milhas, rumo oeste, um pequeno porte, mantendo 1000 pés, voando de Salvador para Valença, em voo visual no litoral. One radio vector for frequency right heading 245, maintaining 2000. If you lose the radio communication, radio pass radio 300 from the Salvador, turn your left to Duna and complete the approach, Air Force. 2281. Só tem livre decolagem da 10. Positivo, nós vamos decolar só um pouquinho mais alto. For frequency, right heading 245, maintaining 2000. Your limit is localizer now. 245 limit by the localizer. Oscar Vitor Uniforme, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado em ILS. Outra aeronave para Salvador. Boa. Estou autorizado a chegar da mar e desça para 2015. Controle Salvador, Papatango, Oscar até o quilo. Oscar até o quilo é o controle Salvador, contato radar, suba sem restrições para o nível autorizado. Gente, quando possível, colherá com controle para o Adjarubi, Oscar até o quilo. Anotei a solicitação, a princípio vou ir para Ilhéus, direto. Ilhéus, Oscar até o quilo, boa. Para a frequência livre. São Salvador, aqui 4217 para ataque, alta no mínimo 4 horas, 112 para o avião, Tango 2, 4 horas Campinas? 1-1-2, 4 horas Campinas. Copiado, táxi direito, vem de ponto espera no zero, torre 1895, 1015, boa viagem. Você derivou à esquerda. Esquerda, Juliette, portão 2, autorizado, ingresso. Obrigado. Tenente 2000, PSD, Aratu Bay, over. Meu Oscar, Vera Cruz, visual ou instrumento? Gente, sai instrumento, subida coral, até 15 milhas, pode direto Vera. Controle 120, decimal. Correção, para Vera Cruz, talvez seja melhor na arbor, não é isso? 275, corrigindo então. Salvador, Vera Cruz, decola, em curva direita, perfil da subida arbor. Até 10 milhas, após direto Veracruz. Controle 120.8, torre 18.6. Acione o padrão no core 0153. E o nível seria? Já se você ainda presente, com outra série, deve ser com a base da direita da opção. Gente, aporte para o cancelamento do plano. Está presente. Oscar Vista Uniforme, cancelado aos 30, curva pela esquerda, reporte na final da 17. O vento 100 graus, 11 à noite. Corta a final da 17. Estou em Salvador, muito bom dia, o azul 4207, ponto espera, Rafael. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar cabeceiro no zero, vento 110 graus, 129. Ainda colo no zero, azul 4207. Instante, quem chamou? Gol 1, 777? Porte para táxi. Quem chamou o solo? Bom dia, Mike, estou em utilização para rebocar a aeronave aqui do Pátio 1, posição 6, para o Pátio 3, posição 8. Passageiro, Pátio 7, estrutura. Estacionamento. A guarda é BTA. Então, o senhor está no pátio principal, no pátio 1, no portão 612 e o reboque até o pátio 3, confere? Positivo, posição 8. Então, do pátio 1, no portão 612 para o pátio 3, remota 8, autorizado. Obrigado. To the right in order to intercept localizer. Report established. Report systems to 21. 6740. Doutor Salvador, bom dia. 255, boa tarde, bom dia ainda aqui em Salvador, desça para 060, chegada à Mária, sem identificação, vigilância, janela 255. Identificou na Mária, 060, vem a velocidade após Pagode, projetado com 625? Após Pagode. Ok, após Pagode, direto de Tato, janela 625. Azul 482, controle direto Duna, desça para 2000, reporta o localizador. Informação hotel, mantendo 160, 45 minutos em Salvador, de contato com o tempo. Azul 4082 é o controle direto do Duna DS 2000 no 015. Web 6740, desce para 3 mil pés, voa Duna, altímetro no 015, acione identificação vigilância. Salvador 4207 Azul, bom dia. Bom dia, Azul 4207, contato radar na decolagem, vigilância, direto Leda. Leda, 4207. Coloca lá, Delta 281. Roger, Delta 281, 1 mile to the alternative, complete the last final approach, Kentuck Tower 118.95, good morning. 118.95, 281. Salvador Tower Force 28 under steps of the localizer course secure, don't want to lock it. 522281, I have you in sight, continue approach, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Clear to land 2281. Oscar Vitor Uniforme no solo, os 35, autorizado backtrack, reporte pista livre. Já não está, e João de Léus, confirme. Já deu, tá bom, Coral. Sim, Coral é reta de Léus, ou não é? Tem um pouquinho à esquerda, mais por cima. Não, está autorizado DCT Léus. Ok, obrigado. Oscar Hotel Kilo, controle e modifique o código para 5460, Oscar Hotel Kilo. 5460, Oscar Hotel Kilo. Oscar Vitor Uniforme, ao estacionar frequência livre. S mantém 4000, ajustado 1015, continue 6255. 4.015, 6255. Espera da papá. Quanto é o quilo? Arubi, Oscar Hotel Kilo, grátis. Qual será a proa para Arubi, quilo? 241, Oscar Hotel Kilo. Obrigado, Oscar Hotel Kilo. Zero, Libra 170, chama Centro Recife em 12545. Bom dia, bom voo. Recife em 12545, voo no 260. Afirmo. Zero